criança, pra poder enxergar que ainda existe esperança. Com lápis, caderno, gerando mudança, põe mais educação que a comunidade avança. Hip hop na escola, mudando a história, cada criança que a gente salva é uma vitória. Pra muito moleque o futuro era uma lenda, só queria ir pra escola pra poder comer merenda. Trouxemos rap, grafite e rima, hoje ele dança break e estuda pra medicina. Professor ensina, comunidade aprende, só com educação que a chama da esperança acende. Mais educação promovendo a união, hip hop na escola aprendendo o que é bom. Mais educação promovendo a união, uma oportunidade de fazer revolução. Mais educação promovendo a união, hip hop na escola aprendendo o que é bom. Mais educação promovendo a união, uma oportunidade de fazer revolução. A escola mostra que a comunidade é capaz, sem cola o menor tá dando orgulho pros seus pais. Eu sou um MP com um revés junto na soma, nossa meta é ver os moleques crescendo tendo diploma. Vai, joga pra um lado vai, joga pro outro vai, dançando break, endireitando seu caminho torto. Para as crianças sonhavam sem Neymar, hoje acordaram pra realidade e voltaram a estudar. Isso é cultura, o sistema a gente fura, somos máquinas de sonho na realidade dura. Nós somos um, seremos sempre um só, comunidade, rap, escola, por um futuro melhor. Mais educação promovendo a união, hip hop na escola aprendendo o que é bom. Mais educação promovendo a união,